fez o despertar e ensinou ao mundo a conjugar o verbo amar. Se ele fez tantas coisas, você acha que não pode fazer por você? Pode lhe transformar, basta você acreditar que tudo pode se modificar. Se ele fez tantas coisas, pode fazer mais por você. Fazer mais por você, é só entregar a sua vida nas mãos de Deus. Então vamos juntos, entregue sua vida. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Quando chega nos eventos, essa música é de levantar poeira. Nas mãos de Deus, ele vai fazer por você. Maravilhas você vai ver. Entregue a sua vida. Eu estou vendo a Rose Fátima Jumes Freitas dizendo assim: como eu queria parar de fumar. Está ali no site agora. Olha, e logo embaixo, a Maria Salete, de Engenheiro Beltrão: Jesus misericordioso, me ajude a sair do vício e do hábito de fumar. É, parece que é por aí o caminho, hein? Vida nas mãos de Deus. Escute o que foi deixado na plataforma. Escute. Padre Reginaldo, aqui quem fala é Maria de Lourdes. A sua bênção. Eu falo de uma zona rural de Esmeraldas, Grande BH. Eu tenho o privilégio de te escutar pela Rádio América e Rádio de Santa Cruz e Pará de Minas. Eu assisto todas as novenas e o texto da misericórdia. Ao terminar a novena de Santa Luzia, comecei o trido de Nossa Senhora de Guadalupe. E nesse mesmo dia, meu marido teve um AVC. Paralisou o lado esquerdo, não falava. E nós corremos com ele. Eu deixei o meu vizinho com ele e corri para o sacrado. Bati a mão no Santíssimo Sacramento e pedi que tivesse misericórdia. No fim da tarde, ele já estava bom, falando, caminhando, sem sequela nenhuma. Obrigada, Santíssimo Sacramento. Obrigada, Nossa Senhora de Guadalupe. Obrigada, obrigada. Amém. Amém. Obrigada a você, filha, que me acompanha lá na zona rural de Minas Gerais. Por esse testemunho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã aqui na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.